Segunda-feira, puta ressaca. 7 horas da manhã e o que refresca é água gelada. A cabeça rachada, o corpo mal funciona. O sono é violento, a realidade te chama. Chegamos de viagem, de mais um fim de semana, onde tudo era felicidade. As crianças, agora viramos passageiros da agonia, esperando a porra do busão que não pia. O busão é a cara da quebrada, todo sujo de barro, de vez em quando com uns furos de bala. Nem precisava citar que ele vem lotado. O bairro pobre é assim, o povo é enlatado. Entrando na burra, eu já vou lá pro fundo. Todo dia, toda segunda, ali fica uns malucos falando das paradas de sexta, sábado e domingo. Curtindo o Walkman, boca aberta dormindo. Um fala que ficou fumando maconha a noite inteira. Quando ficou os 3 dias trincando na cerveja. Outro que comeu uma mina da hora. Que o bagulho foi bem louco e nela tá pensando até agora. Mas teve um cara que falou de um barato esquisito que aconteceu lá na pista, puta, bagulho sinistro. O dono da lanchonete que a gente ia de vez em quando não sabe se matar ou se acabou se matando. Só se sabe que ele tava deitado na mesa de snook com 8 na mão. Tinha sangue e miolo espalhado pelo chão. O cara era viciado em cocaína, tava desesperado, cheio de dívida. Bem, pra todo mundo, fim de semana não foi. Não teve festa, não teve descanso, não teve boi. E na cidade de Campinas, mais uma semana começa. Segunda-feira, puta ressaca. Segunda-feira, puta ressaca. Segunda-feira, puta ressaca. 7 horas da manhã e o que refresca é água gelada. Segunda-feira, puta ressaca. Segunda-feira, puta ressaca. Segunda-feira, puta ressaca. 7 horas da manhã e o que refresca é água gelada. É água gelada. Depois de quase 1 hora chegamos no centro, pode crer, agora que é o veneno. Preguiça, desilusão, vontade de voltar pra casa. Bodear o dia inteiro e não querer saber de nada. Que se foda o patrão, o patrão. Enquanto eu ganho 100, ele ganha 1 milhão. Diz que já foi pobre e se fudeu. O pão que o diabo amassou já comeu. É claro que é mentira, não enriqueceu honestamente. Só negou o imposto, deu balão em muita gente. Vive chorando, dizendo que está quebrado. E a única saída é cortar funcionário. Então ele manda uma pá de cara embora. Dias depois chega desfilando de Mercedes nova. Viajou para o Japão, Miami pra Itália. Comprou um monte de ouro para sua vaca. No dia de pagamento teve assalto. 7 malucos encapuçados dando um enquadro. Escopeta, metralhadora e PT. Sorte que foi antes de todo mundo receber. Aí então filha da puta começou a suspeitar. Falou para todo mundo cooperar, senão não ia pagar. Chamou os gambé que já chegaram dizendo que tinha peão envolvido no meio. Vieram logo entrando numa cuspre. Se é da favela, é suspeito. Assim funciona nosso sistema trabalhista, escravista, corrupto, racista. Segunda-feira na cadeia, dia de ninguém. E com certeza aqui fora também. Mas que nada. Segunda-feira, puta ressaca. Segunda-feira, puta ressaca. Segunda-feira, puta ressaca. 7 horas da manhã e o que refresca é água gelada. Segunda-feira, puta ressaca. Segunda-feira, puta ressaca. Segunda-feira, puta ressaca. 7 horas da manhã e o que refresca é água gelada. É água gelada. Só bem depois do meio-dia. Vários cara acorda aqui na vila. Desempregados, desocupados, desempregados. desinteressados, atrapalhados, bloqueados, noiados. O calendário é indiferente pra muitos deles. De segunda a segunda, rotina animal, irracional, deprimente. Sob o efeito do entorpecente, toma-se atitudes pouco inteligentes. F nos bote, F nas biqueiras. Aguentar o carro do boy na pista, helicóptero, beze, Ipanema. Os bichos vêm acabar de piorar. Situação, espanca, mata e rouba, bem no desbarão. O crime não compensa, diz o velho ditado. Mas trampar no Brasil é complicado. Governo não gera emprego, mas financia uma ajuda. Te mando um arsenal pesado, contrabando, cocaína impura. Figurões da lei, do meio político, empresarial. Traz a encomenda, etc e tal. Pra prender esses malas, precisa de CPI. Feito exatamente pra não prender e fica nisso aí. Quem não for branco, rico, não tiver empresa nem mandato, sem necessidade dela, é preso, fuzilado. Pros magnata cabe em pizza, calabresa ou mussarela. O negro pobre sente o sabor de massa cefálica espalhada na viela. Ninguém sabe se é capitalismo ou neoliberalismo. Essa merda parece mais um filha da putismo. Coisa do demônio, grande desprazer. Feita com muita ganância pra fuder você. Que não acredita, acredita, acredita, acredita. Que não vê que tudo isso é ruim demais pra ser mentira. O bicho pega e ninguém vê nada. Segunda-feira, puta ressaca. Segunda-feira, puta ressaca. Segunda-feira, puta ressaca. 7 horas da manhã e o que refresca? Segunda-feira, puta ressaca. Segunda-feira, puta ressaca. Segunda-feira, puta ressaca. 7 horas da manhã e o que refresca é água gelada. É água gelada. Segunda-feira, puta ressaca. Segunda-feira, puta ressaca. 7 horas da manhã e o que refresca é água gelada. Segunda-feira, puta ressaca. Segunda-feira, puta ressaca. Segunda-feira, puta ressaca. 7 horas da manhã e o que refresca é água gelada. É água gelada. Segunda-feira, puta ressaca. Segunda-feira, puta ressaca. 7 horas da manhã e o que refresca é água gelada. Segunda-feira, puta ressaca. Segunda-feira, segunda-feira, puta ressaca. 7 horas da manhã e o que refresca é água gelada. É água gelada. Segunda-feira, puta ressaca. Segunda-feira, puta ressaca. 7 horas da manhã e o que refresca é água gelada. Segunda-feira, puta ressaca. Segunda-feira, puta ressaca. Segunda-feira, puta ressaca. 7 horas da manhã.